Para aí. Um, dois, três. Agora acontece. Todas as semanas nesta rádio, muitas coisas, muita gente, muitos temas em português. Afinal, o que importa não é a literatura. Bom, há três grandes novelistas em Portugal, três enormes, na minha opinião, que é o Essa e o Essa. E digam lá se pode ou não falar-se o fado. Sons e ideias dos nossos tempos. Um magazine de Carlos Pinto Coelho. Ora, seja então muito bem-vinda, muito bem-vindo. João Vilaré, especial Agora Acontece, a propósito de um livro e a propósito de memória. João Vilaré. O mostrengo. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes. Voou três vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: é o rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e osso? Disse o mostrengo e rodou três vezes. Três vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse, escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse: é o rei Dom João II. Três vezes do leme as mãos ergueu, três vezes ao leme repreendeu, e disse no fim de temer três vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer um mar que é teu, e mais que o mostrengo que minha alma teme, e roda nas trevas do fim do mundo, manda à vontade que me ata o leme del rei Dom João II. Esta voz, esta presença, esta memória existem agora em trabalho muito minucioso do jornalista António Carlos Carvalho, numa edição Ulisseia, com o título João Vilaré, uma biografia. E António Carlos Carvalho, em prólogo, rompe aquilo que me parece ser um belíssimo começo de conversa. Escreve António Carlos Carvalho: como se escreve uma vida? Porque é isso mesmo, afinal, que significa biografia, se a tomarmos à letra. Ou António Carlos Carvalho, como se escreveu a vida do João Vilaré que eu tenho diante de mim neste livro? Olha, escreveu-se com amor, com dedicação, mas ao mesmo tempo com uma enorme preocupação, porque o João Vilaré faz parte da minha memória de infância, obviamente. Era eu miúdo, tinha 9, 10 anos, e via aquele senhor na televisão e deixava-me completamente encantado. Foi a minha descoberta de uma coisa que se chamava poesia. A poesia, como eu penso que deve ser, ou seja, dita, falada, de viva voz e não escrita num livro, onde ela é sempre muito mais morta, não é? Porque falta a tal voz de fundo. Portanto, para mim, poesia e Vilaré eram sinónimos, não é? Naquela altura passaram a ser. E depois eram aquelas histórias que ele contava, fascinantes, de um mundo maravilhoso, que era o mundo, no final, das artes e das letras, e dos palcos, e daquelas figuras. Depois, mais tarde, eu vim a saber quem eram. Naquela altura eram apenas nomes que entravam para o ouvido e saíam para o outro, mas de qualquer modo deixavam encantado. Mas como é que se reconstituía esta vida? Porque, para, estamos diante de um senhor, eu sublinho um senhor, que é uma coisa hoje muito rara, de um senhor que, e de um senhor ator, admirado por toda a gente. Eu não encontrei ninguém que tivesse uma palavra, enfim, que o apocasse, ou que o deixasse de lado, ou que pusesse reticências. E um senhor que marcou uma época, que fez uma escola, de alguma maneira, nem que fosse contra ele, sobretudo na arte de dizer, e que foi um homem que se desdobrou por uma série de palcos e por uma série de atividades. Um senhor que nasceu para representar. Eu só encontro um paralelo, se me permites, que é o caso do Peter Sellers. famoso homem da Pantera Cor-de-Rosa, um espetáculo usou, que se dizia, disse numa grande biografia dele, que ele só conseguia viver quando estava a representar, quando estava no platô, enfim, com as câmaras diante dele e as luzes por cima dele. Só então é que ele vivia realmente. E eu penso que o Villaret era isso. Era um homem que só existia, só atingia a sua plenitude em cima de um palco. Fosse a dizer poesia, fosse a representar uma peça. E depois, naquele pequeno palco que vai ser o estúdio da televisão, que é, afinal de contas, quando eu descubro, porque eu já não tinha idade para o ver, exceto que eu ainda ouvi representar a Ratoeira. Lembro-me disso, que ainda ouvi no Monumental. Mas era um pequeno papel, ele já estava muito doente e com grandes dificuldades, e, portanto, a minha memória disso é vaga. É sobretudo a televisão, que, enfim, essa espantosa máquina de memória até que me trouxe até mim. E depois eu tentei reconstituir. Ora bem, para quem, como tu dizes, parte da figura do ator nos programas de televisão e na memória do que os outros tinham dele no palco, portanto, quem parte, afinal de contas, muito distanciado, quer no tempo, porque eras muito mais novo, quer nos factos, que grandes surpresas te trouxe a tua investigação sobre o Villaret? Olha, sobretudo, descobrir a memória dos outros, ou seja, eu passei muitas horas na biblioteca do Museu do Teatro, enfim, que é fundamental, onde fui, aliás, atendido com toda a gentileza por aquelas senhoras extraordinárias que lá trabalham, e por seu próprio diretor também, e aí eu fui descobrindo nos livros contextos críticos, com histórias do teatro, não é? Um Vítor Pavão dos Santos, enfim, por exemplo. E eu fui descobrindo, através dos textos dessa gente, mais velha do que eu e com memória das coisas, fui descobrindo o seu próprio encantamento com a figura dele. E muitos recortes de jornais, porque há muita coisa guardada, que depois eu também fui encontrar na Biblioteca do Teatro Nacional de Ana Maria II, onde também fui gentilmente atendido, devo dizer, muito bem. Eu devo sublinhar estas coisas, porque normalmente as pessoas são maltratadas neste país. É verdade. E aqui não, foi muito bem tratado. E aí eu fui descobrindo essas memórias das pessoas, esses textos que lembravam os tempos áureos de uma figura que andou por todo lado, porque este homem foi um mandarilho, este homem percorreu Portugal de les a les, porque foi às antigas colónias onde teve todo o êxito que nós sabemos, foi várias vezes. É um homem que teve um êxito enorme no Brasil, sublinhe-se, que estamos a falar de uma época em que os atores portugueses iam ao Brasil e eram um êxito completo. Ele foi um êxito tão grande que foi chamado para fazer televisão. A primeira, digamos, atuação dele em televisão é feita no Brasil. Só depois é que ele é cá aproveitado pela RTP, e na rádio, nos palcos, representando, dizendo poesia e deixando os brasileiros completamente embasbacados, não é? Para aquele homem, e ainda por cima fazia uma coisa que segundo consta, que é interessante, ele apanhava o sotaque brasileiro. E lá ele, de certo modo, adaptou-se como um camaleão à cena brasileira, não é? E foi figura de proa. Não é? Ele, de facto, metia-se pelo sotaque brasileiro muito bem. Vamos ouvi-lo. Jorge de Lima, essa nega falou. Ora se deu que chegou. Isso faz já muito tempo. No banquê de meu avô, uma nega bonitinha chamada nega falou. Essa nega falou. Essa nega fulô. Ó fulô, ó fulô. Era a fala da senhora chamando a nega fulô. Vem forrar minha cama, vem pentear meus cabelos, vem bituar meu vestido que eu estou cansada, fulô. Essa nega fulô. Essa neguinha fulô ficou logo pra mucama pra vigiar a senhora, pra engumar pro senhor. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ó fulô, ó fulô, era a fala da sinhá. Vem balançar minha rede, vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné, vem me contar uma história que eu estou com sono, fulô. Essa nega fulô, Era um dia uma princesa que vivia num castelo que possuía um vestido com os peixinhos do mar. Entrou nas pernas de um pato, saiu nas pernas de um pinto. O reizinho me mandou que te contasse, mas sim. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ó, fulô, fulô! Era a fala da sinhá. Vá botar para dormir esses meninos, fulô! Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que o sabiá beliscou. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Afulô! Afulô! Era falar da sinhá. Que dê meu terço de ouro que o teu senhor me mandou? Ah, foi você quem roubou. Foi você, nega fulô, esta nega fulô. Esta nega fulô. O senhor foi ver a nega levar couro do feitor. A nega se despiu toda, o senhor disse. Fulô, a vista se escureceu, que nem a nega fulô. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ó, fulô, fulô! Era a fala da sinhá chamando a nega fulô. Que dê meu frasco de cheiro, que dê meu cinto de broche, que dê meu lenço de rendas que o teu senhor me mandou. Ah, foi você quem roubou! Foi você, nega fulô! Essa nega fulô! Essa nega fulô! O senhor foi açoitar sozinho a nega fulô. A nega tirou a saia, arrancou o cabeção e dentro dele pulou unha. A nega fulô. Essa nega fulô. Ó fulô. Ó fulô. Que dê teu senhor que nosso senhor me mandou. Ah, foi você quem roubou. Foi você, nega fulô. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ora bem, voltamos à nossa conversa. Depois de nos falares dos teus trabalhos no Teatro Dona Maria e no Museu do Teatro, bom, se calhar também te apeteceu dar uma voltinha pelo Teatro São Luís, que acolheu alguns dos maiores serões recitais de poesia do Vilaré. Sim, a minha investigação também foi feita nesse sentido, saber o que é que eu tinha dito lá, o que é que, enfim, as recolhas das poesias que ele disse nesse boxing. Infelizmente já não pude assistir, há apenas as gravações. Enfim, eu tenho algumas coisas em CD também em que essa voz está presente, mas falta depois tudo o resto, porque o problema do teatro é sempre o mesmo. É a mais efêmera das artes, não é? Apesar de tudo, a rádio hoje tem gravações, tens hipótese de ir à net e apanhar a gravação do programa que passou ontem, que tu não conseguiste ouvir, essas coisas e tal. Bom, mas o teatro não, o teatro é efêmero, acontece naquele preciso momento e aquele momento é irrepetível, porque mesmo que a peça seja repetida no dia seguinte já não é a mesma coisa, que sempre é óbvio, não é? Todos nós sabemos isso. Bem, então, eu deste homem só podia, digamos, tentar recriar um fantasma, um adorável fantasma, não é? Que faz parte dessa tal minha memória, mas, e das memórias das pessoas que o viram, e era através deles, por interposta pessoa, que eu vou tentar reconstituir o que é que foi aquela coisa espantosa, como, por exemplo, o grande êxito dele, Esta Noite Choveu Prata, não é, do Pedro Bloch, que ele se atreveu a fazer em Portugal depois de grandes reticências de parte dele, porque era um texto complicadíssimo, porque a representação de quatro personagens diferentes durante toda uma peça, portanto, quatro vidas num momento de espetáculo, que ele depois não queria representar o Brasil, mas acabou por representar, Essa peça, sabes se ela ainda existe gravada? Eu creio que a RTP... que tem isso gravado nos seus arquivos, tem com certeza, porque ela foi apresentada, isso eu sei, a RTP apresentou-a, portanto, nos bons velhos tempos em que a televisão, a RTP, tinha teatro, e tinha teatro em permanência, não é? Foi assim, aliás, que abriu as suas emissões, e depois, durante muito tempo, teatro, verdade. Enfim, embora possamos sempre ter aquelas dúvidas se aquilo é teatro, na medida em que é através de um outro meio, ou seja, nunca é a pessoa ao vivo num palco diante de nós, ali a poucos metros de nós. Portanto, há sempre aquelas dúvidas que se podem pôr em relação a isso, como ao teatro radiofónico. Será que isto é teatro, na medida em que eu não tenho a figura humana diante dos meus olhos, tenho apenas uma voz? Mas, enfim, para além disso tudo, a RTP, sim senhor, tinha isso, julgo que ainda tem, espero que tenha, gravado e nos seus arquivos. Não é? Agora, falaste com gente que o conheceu. Uhum. Tiveste algum testemunho particularmente tocante? Olha, eu falei com o Solnado. Repara, pois há outro problema aqui. É que as pessoas que o conheceram, que trabalharam com ele, já morreram, na sua maior parte. Portanto, há muito poucas exceções. Tenho aí depoimentos que eu fui recolher aqui e além. Até que depois fui apanhar outras obras, enfim, que também fiz a questão de passar para aqui, e depois falei diretamente com o Solnado, que obviamente que rendeu a sua sentidíssima homenagem a esse homem extraordinário, e enfim, o Solnado é um homem que gosta de admirar pessoas, e que ou não terá muitas, enfim, muitas possibilidades de admirar hoje muita gente, mas que em relação a ele, mais uma vez, e também foi, enfim, fez coro unânime com os outros, prestou a sua homenagem àquele senhor que inclusive o incitou na sua própria carreira, porque o Vilaré, tanto quanto se percebe pelos depoimentos, era um homem extremamente generoso, era um homem que dava a mão a toda a gente, dava a mão à família, aos amigos, às pessoas que lhe iam pedir dinheiro e que ele nem sequer conhecia. E que lhe iam pedir dinheiro quando ele estava sentado no café, e que iam lá pedir, e a quem ele dava. Portanto, era um homem de mãos largas, quer dizer, que ele ganhava, e uma altura em que ele ganha bastante, e esbanjava completamente o dinheiro, podemos dizer assim, por quem mais precisava, não é? E quem lhe pedia. Mas isso é parte do dinheiro. Mas tirando isso, ele era um homem generoso mesmo no seu incitamento, vá em frente dos talentos que ele descobria. E ele descobriu que o Solnado era, obviamente, um talento, não é? Ora bem, este é um bom momento de recordarmos um outro momento de rádio sobre o Vilaré. Ora, com o próprio João Vilaré, conversando aos microfones da então emissora nacional, com esse outro ator e locutor que deixou memória e que está aí ainda, bem vivo, Igreja Esqueiro. João, parece-me que realmente o teu início de vida, quer dizer, o teu início de carreira, não era dirigido para o teatro, pois não? Sempre foi dirigido para o teatro. Mas disseram-me que tinhas começado a estudar com outra ideia. Estudei muito mal, porque eu sempre tive a ideia e nunca soube fazer mais nada senão teatro. Mesmo já em pequeno? É, tanto assim que aos 14 anos abandonei os estudos para entrar no Conservatório Nacional de Teatro. Mas o teu pai gostava que fosse outra coisa? O meu pai, infelizmente, não soube ainda dessa minha decisão, porque quando ele morreu, eu tinha apenas 8 anos de idade. Sabia que eu já tinha realmente uma vocação para o teatro. Note-se, para o teatro, que se tinha manifestado nessa altura de uma maneira muito curiosa, principalmente hoje pelo meu aspecto físico. Porque eu comecei por dançar. Foi a minha primeira manifestação, foi a dança. Ah, sim? É, dançava todas as danças que via e reproduzia-as com uma tremenda facilidade. Aliás, o teu físico não influiu nada. Eu lembro-me que em vários trabalhos em que te vi, até mesmo naquelas revistinhas que se faziam então no Teatro Nacional Dona Maria II, e depois, nas tuas coisas de musical, tu és de uma leveza extraordinária. Acho que não veio agora a propósito falar do físico. Uma leveza aparente. Uma leveza real. Real porque te mexes extraordinariamente bem. Sim, não há dúvida nenhuma, mas tu não calculas como é que eu fico depois dessas levezas. Realmente é assim. É. Portanto, foste para o conservatório com que idade? Eu não tinha ainda 15 anos, saí do conservatório com 18 anos. Chegaste a acabar o curso? Acabei o curso, sem distinção, sem louvores e sem prémios. Ainda bem? Ainda bem, nem ainda mal, não tenho já a amargura, nem nunca a tive, de poder lembrar-me disso realmente com um aspecto desagradável da minha vida, porque realmente recebi o prémio cá fora. O melhor prémio? Prémio do agrado do público. Com certeza que sim. João Vilaré por ele próprio, ou António Carlos Carvalho. Quanta gente teria histórias para te contar deste homem. Como é que tu fizeste o teu trabalho de investigação e mais, o teu trabalho de seleção das pessoas que foste ouvir? Pois, bom, à partida eu tinha essa dificuldade de haver muito pouca gente viva que eu tivesse conhecido. E as pessoas que privaram mais de perto com ele também já cá não estão. Pois, por outro lado, há aqui uma coisa que me parece que se tornou, digamos, notória. Ao contrário de outros atores, e nós hoje vivemos num mundo cheio de stars, de estrelas, de não sei o quê, as revistas todos os dias publicam um monte de fotografias sobre tudo quanto é artista deste mundo, em todas as posições, menos as mais impróprias, sobretudo ou isso. Ou também essas, talvez. Ou não. Talvez, sobretudo, não é? E as pessoas pelam-se por ter aquelas, por saber aquelas histórias escabrosas da vida mais íntima, e hoje não há mais vida íntima, aliás, não há digamos, privada. Claro, nenhum, é tudo público, não é? Tudo se tornou público e convém que assim porque seja. Os próprios permitem e gostam. Exatamente. Ora bem, nós estamos diante da vida de um senhor que tinha a sua vida privada, mas na qual obviamente eu não entrei. Porque mesmo que eu tivesse depoimentos de alguém que me falasse sobre a sua vida privada, eu jamais entraria aí por uma questão de princípio. Porque me bato pela privacidade da vida das pessoas, porque acho isso totalmente irrelevante para aquilo que é a carreira de um ator, por uma questão de respeito pela personagem, e depois porque sempre foi, isso eu soube, uma pessoa extremamente discreta nos seus relacionamentos, na sua vida mais íntima, e é um homem que viveu para representar. Portanto, digamos que o autêntico João Vilar é, não é aquele que se podia encontrar nos momentos mais privados, embora evidentemente que fiquei registado que eu gostava de dar almoços e jantares com imensa gente à mesa e convidava os amigos todos e vinha, ele pagava tudo e oferecia tudo e aquilo era tudo uma grande festa, claro que sim senhor, mas sobretudo ele vive para estar no palco e quem acompanha, como eu tentei acompanhar através dos relatos, o que é que foram os últimos anos da vida dele. Ele cada vez mais doente, progressivamente decaindo de forças, não é? E indo até ao fim a fazer projetos, ele no leito de morte, não é? Ainda a imaginar o que é que se pode fazer a seguir, o que é que ele quer fazer a seguir, as gravações que vai fazer a seguir, o querer ainda dizer poemas, por exemplo, de poetas angolanos e moçambicanos e tudo isso, não é? Ainda com essas, digamos, ambições, é um homem que vive, sobretudo, para essa arte de representar, não é? Era isso que é importante na vida dele. Tudo o resto é absolutamente secundário. Lado de Porto Alegre, de José Reis. Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, morei numa casa velha, velha, grande, tosca e bela, a qual quis como se fora feita para eu morar nela. Cheia dos maus e bons cheiros das casas que têm história, cheia da ténue, mas viva, obsidiante memória de antigas gentes e traças, cheia de sol nas vidraças e de escuro no recanto, cheia de medo e sossego, de silêncios e de espantos, quis-lhe bem como se fora tão feito ao gosto de outrora como ao do meu aconchego. Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de montes e de oliveiras, do vento suão queimada, lá vem o vento de suão que enche o sono de babores, faz febres, farela os ossos, dói nos peitos sufocados e atira os desesperados, acorda com que se enforcam na trave de algum desvão. Em Porto Alegre dizia, cidade onde então sofria, coisas que terei pudor de contar, seja quem for, na tal casa tosca e bela, a qual quis como se fora, feita para eu morar nela, tinha então, por única diversão, uma pequena varanda diante de uma janela, toda aberta ao sol que abrasa, o frio que tolhe, gela, e ao vento que anda, desanda e sarabanda e ciranda de redor da minha casa, em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de ventos, mil penhascos, oliveiras e sobreiros, era uma bela varanda naquela bela janela, serras deitadas nas nuvens vagas e azuis da distância, azuis, cinzentas, lilazes, já roxas quando mais perto, campos verdes e amarelos salpicados de oliveiras e que o frio verde espia, rasava, unia, no mesmo ar de deserto ou de longínquo as geleiras, céus que lá em cima estrelados, boiando em lua, ou fechados nos seus turbilhões de trevas, pareciam engolir-me, quando fitando o suspenso daquele silêncio imenso, eu sentia o chão fugir-me, se abriam diante dela, daquela minha varanda, daquela minha janela, em Porto Alegre, cidade, o Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, pinhascos, oliveiras e sobreiros, na casa em que morei velha, cheia dos maus e bons cheiros, das casas que têm história, cheia da ténue, mas viva, obsidiante memória de antigas gentes e traças, cheia de sol nas vidraças e de escuro no recanto, cheia de medo e sossego,

Um programa de Carlos Pinto Coelho. Até para a semana, outra vez aqui.